Muita fé merecedor. A vitória é não se entregar pelo caminho. Tamo junto até o fim nessa porra. A gente consegue um espaço, vai na manha, no esforço. Respeito passo a passo, investe do próprio bolso. Sonho é ficar do nosso, depois de anos no osso. Isso não é um simples negócio, é um chamado que eu ouço. Desde os tempos de infância, sensação que não passa de ser um servo da selva. Missão, fortalece a massa. Não posso brincar em serviço, sei que nasci pra empreitada. Meus sócios dependem disso e minha vaga tá disputada. 2010 decisivo, senti que o clima tá tenso. Separamos joio do trigo, depois de fumo ao consenso. A queda é inevitável pra quem não se preparou. Porque só o tempo e o trabalho constrói um merecedor. Os fantoches vão ser cortados, os bucha vão ser limados. Os fracos eliminados, os falsos desmascarados. É o futuro tão aguardado pros que têm batalhado. O talento reconhecido e o trabalho valorizado. Dedicado aos merecedor, aliado, merecedor. Lado a lado, merecedor. Os de fato, merecedor. Tamo junto, merecedor. Como fundo, merecedor. Todo mundo, merecedor. Vagabundo, merecedor. Dedicado, merecedor. Aliado, merecedor. Lado a lado, merecedor. Os de fato, merecedor. Tamo junto, merecedor. Como fundo, merecedor. Todo mundo, merecedor. Vagabundo, merecedor. Mas só pensar não constrói. Só o sonho não tem valor. Só falar é gastar voz. Sua intenção é mó caô. O sonho era tão lindo, mas ninguém acreditou. Quer passar a vida curtindo e virar mais um sonhador. Por favor, não fique parado esperando, isso é tempo perdido. Cada vez mais empenhado, cada dia mais envolvido. Espero que saiba alado, não quero te ver iludido. Por mais que tenhas lutado, o futuro não tá garantido. Aumenta o volume do estéreo, que é som de merecedor. Simples, puro, sincero, sério e feito com amor. Abala as muralhas do império. Se rodar nas MK e roda todo hemisfério. Pros que merecem escutar, não importa a cor nem de onde vem, nem onde chegou. Luta pra ir mais além, eu perdi o que já conquistou. E é só ouvir esse som, que os que são dão valor. Se tu for, foi pra ti, salve merecedor. Dedicado aos merecedor, aliado, merecedor. Lado a lado, merecedor, os de fato merecedor. Tamo junto, merecedor, como fundo merecedor. Todo mundo merecedor, vagabundo merecedor. Dedicado, merecedor, aliado, merecedor. Lado a lado, merecedor, os de fato.